T07 original, vamos dar só pra mina sagaz. Tu diz que quem gosta de rua é índio, se liga que eu falo pra tu. Tu diz que quem gosta de rua é índio, se liga que eu falo pra tu. Índio gosta de comer xota, índio gosta de comer cu. Índio gosta de comer xota, índio gosta de comer cu. Índio come xota, índio come cu. Índio come xota, índio come cu. Índio come xota, índio come cu. Índio come xota, índio come cu. Índio come xota, índio come cu. Índio come xota, índio come cu. Índio come xota, índio come cu. Índio come xota, índio come cu. Bocota feia pra caralho, vou bater punheta, mas não vou quebrar teu galho. Bocota feia pra caralho, vou bater punheta, mas não vou quebrar teu galho. T07 original, vamos dar só pra mina sagaz.